táxi à esquerda na Alfa, depois na Juliette, seguindo a aeronave da companhia que está entrando lá já na Juliette, portão 8. Gente, visual com a aeronave da companhia, Alfa Juliette, portão 8. Controle 1 no mapa, décima 3, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, Foi na prata rotatória para ingresso circuito de Amituriano no 86X Atanco. Tu meio seguindo outra aeronave da companhia Varig Gol, que já tá saindo lá naquilo, ok? Gente, então, India Alpha, depois na Gol, chama 786, deu a passagem da aeronave da companhia Copitora Varig, grato. Alpha, Alpha 3, vamos só, de fato, só, tá. Olha o pulso, é o pátio 4, né, Cristiano Tango? Afirmativo, pátio 4. Gente. A 3858, autorizado via CARI para 12 mil pés, ajuste 1014. Autorizado LS, Lula 28, responsabilizado, tá 3858. Sendo via CARI 1014, mais estabilizado, tá 3858. Abatão Victor Kilo Delta, autorizado em Sirena nível 050. 050, Victor Kilo Delta. Continua a aproximação, aguarde instruções para o pouso. Informa ajuste no 014. Tango. Sai do avistado. Foi autorizado na 17, o vento de 230 graus com 9 nós. Vento, é solta. 7727, solo aos 45, livre de esquerda, e antes de ingressar na Alfa, contate solo em 121, décimo 9. 1219, 7727, vamos lá. Salvador, uma boa noite, a Viet 6727, livrando na sua escuta. Gente, Alfa Romeo Golf, na hora que eu fui passar o mercado do senhor, verifiquei que estava desatualizado, estamos solicitando e está sendo processado o mercado 2200 do Golf. Ok, Alfa Juliette, portão 4, na sua escuta, 6727, obrigado. Para o dia 28 das 2200 no Rio, vento 1,50 graus, 08 nós, visibilidade acima de 10 mil, braço quilo novembro 025, temperatura 1 no meio, 37 pontos de orvalho 1,2, TNH 1,021. pista, reporte no set livre. A linha decola 28188. Foxtrot Lima, sua identificação, mantém a nível 090, reporta na ideia de descida, vai na Flor do BR. Está pronto para descida na Flor do BR, Luiz Fox. 9402, boa noite, identifique vigilante, mantém a nível 380, em Buxa, alterno 7 Brasília, 265. 040 na Flor do Joel. Obrigado. Falou, Salvador, tá 3603. 603, aguarde um minutinho, estou chegando aqui com o Recife, sua autorização, já aguarde. Ok, obrigado. Agora em 199, decimal 35, mão voo. 935, 800. Pedro Salvador, boa noite, vou no 885, passando 1000 pés. Five now, Brasília, center 126, small 55, Flamengo 124, small 25, bye bye 35415. Boa noite, frequência livre estacionar. Pedro Salvador, boa noite, vou no menos 3, ponto Ponte Pereira, pista 28. A Lima tem a 28? A Lima tem 28, gol no menos 3. Guarulhos 300, na Perisque 50, decola da 28 com curva esquerda na saída Gole, Eval e depois Eudes. Aciona 5561 e o controle 19 do sinal 35. Confirmado o transponder? 5561. Não autorizado, nível 300, piloto 350. Decola da 28, primeira curva esquerda, saída Gole, Eval, Eudes. Responde 5561 e o controle 11935 para 3603. Correto, chame para o puxa chamar. Chamará para pushback acionamento 3603. Menos 3 decolado aos 51, controle 119, decimal 35, bom voo. Decolado 35, obrigado. Controle Salvador, uma boa noite, o gol 1613. O 1613, contato radar na decolagem, saída Gole, transição ao Fito, sua nível 400. 400, Gole ao Fito, 1613. Cinco meia uma ainda distrito 360, centro Recife, 127, decimal 2, alternando 126, decimal 1, 356, boa noite. 360, 1885, pode levar o voado? Após Gola e Eval, após Deus, Gol no 885. 887. O 3 está livre para estacionar no 3, chama para o táxi. Está livre, chama para o táxi, 3603. No 885, chame Centro Recife na frequência 1288, ao TN 13325. 283325, 1885. 258, estabilizado? Mas. Estabilizado no momento. 3258, completo final IRS, Lula 28, chame Toyono no 8, decimal 6. 26, boa noite. Torre Salvador, boa noite, está 3850, está passando o externo no momento. Boa noite, bem-vindo a Salvador, foi autorizado a 28, vento de 220 graus com 099, ajuste 1-0, 1-4. Repouso 28, está 3850. Fox Trot Lima vai conseguir visual para Pichuno 7? Positivo, Fox Lima. Gente, reporte para modificação, Fox Trot Lima. Lima. Salvador. Salvador, boa noite, Pedro 01. Pedro 01, boa tarde. Chame controle 1-1935. Já efetuou quatro chamadas, não ouviu o retorno. Por favor, retorne, a frequência está funcionando normalmente com várias aeronaves. Certo. De faro, para interceptar a chegada da cara e reporte no ideal descido, acho que é o Golfkilo. Golfkilo, confirme a proa, voando a proa ali. Faro, Fox Trot Alfa, Romeo Oscar, Oscar Golfkilo. Golfkilo, na proa de caro. Quilo. Vai chamar quando para descer. Na proa de faro, Fox Trot, Alfa, Romeo, Oscar. Ciente, Golfkilo, na proa de faro. Voo no 613, chame Centro Recife, 1288, TN 13385. 288, 1613, obrigado. Está com 4 horas e 25 de autonomia. Lista para 2.000 pés, ajustando 0-4, autorizado ILS Zulu da 28, reposta estabilizado. Reposta estabilizado, Vitor Kilo Delta. Pode espera da 28, chama a torre 18-6 lá. Alfa Golf, ponto espera da 28, 18-6 lá, tá 3603. Cara, Vitor Kilo Delta. Kilo Delta. Controle o Xbox Lima. Passa o 050, propõe mudança da presente. Foi isso que Fox Trot Lima, plano modificado às 2256. Vou ir na prada rotatória, desça para 1500 10, ajuste 1014, reporte na rotatória o visual com a pista. O Fox Trot Lima. Salvador, boa noite, Caneiro 01, informação X-Way. Pioneiro 01, a sua identificação, autorizado chegada CARI, reporte no ideal de descida. Pioneiro 01, contato radar, 2 milhas nordeste da posição coral. O Pioneiro 01 identificou, já está no ideal de descida para a chegada CARI. Ciente, desça restrito ao nível 100, Pioneiro 01. A uma centena, Pioneiro 01. Entra à esquerda ali, à frente de Liberando Alfa, ok? Afirmativo, da passagem a aeronave da companhia 3603. 3650, confirmo. Próxima à esquerda, via parte 3, depois cruza parte 3, quando entrar no parte 1, portão 62 na sua esquerda, ok? Ok, parte 3, minha parte 3, na parte 1, portão 06, tá, 3850. Era nível 100, é um eco 100 da Força Aérea. Gols Kilo tem o tráfego à vista já. Doutor Salvador, boa noite. Tá 3152, transfere, cruzando nível 180 para 150. Tá 3152, ação de identificação, autorizado chegada CARI. Desça restrito ao nível 110, tá 3152. Ok. Autorizado chegada CARI, descendo restrito para 110, 3152. Ciente da informação, é isso aí. 2, desa restrito ao nível 120, tá 3152. 120 restrito, tá 3152. 1398, confirma mais quantas milhas para início de descida. Rumo oeste, cruzando nível 105 para nível 100, é um eco 110 da Força Aérea. Ciente, está 3152. Controle Oscar Golf Kilo no ponto ideal. 310, Kilo. Desça para nível 050, a Oscar Golf Kilo. Para o 050 na CARI, Golf Kilo. Controle, o Fox Lima, já tem a 170. Papa Tango Whisky, Fox Trot Lima para ingresso, circuito de tráfego, chame Torre em 1 no 8 décimo 6. Pioneiro 01, vou ir na proa de CARI, Pioneiro 01. Proa de CARI? Ciente, vou ir na proa de CARI, Pioneiro 01, para interceptar a chegada CARI, desse mantenha nível 060, Pioneiro 01. Proa de CARI 060, Pioneiro 01. Tá 3152, já autorizado nível 110. 1110, tá 3152. 1-8-8-5, retorno da previsão na taxa, começou a subir, então direita na prova 2-3-0. Prossiga a sessão, né, até o nível de voo 3-0, 1-8-8-5. Cabeceiro no 7. Lima. Lima, assim possível será reautorizado para o início, ok? O voo no 398 está reautorizado, 1-5-0 na chegada, KTP. Delta, autorizado ILS Toluga 28, reporte estabilizado Victor Kilo Delta. Reporte lá, estabilizado Victor Kilo Delta. Delta Golf, passou meu enable, chega na ground, estabilizado, além manter, cabeceira 28 e aguarde instruções, tá 3603. Alinha mantém 28, aguardando instruções 3603. Salvador, boa noite, o Azul 4071. Sabatango, Azul, Golf Kilo, vou ir na proa de Faro. 71. 4071, 300 para Campinas, agora de 4. Pagando? Proa de Faro, Foxtrot Alfa Romeo Oscar, Oscar Golf Kilo. Golf Kilo. O T3152 está cruzando nível 110 para 100. T3152 mantém a nível 100. Quem vai manter 110 está visual com o tráfego aqui, a posição 3 horas, T3152. Sim, T3152 mantém a nível 100. Manterá 3152. Provavelmente por causa do horário ainda antecipado, então vai chamar em torno de 5 minutos. Qual é o horário previsto da saída? Presidente, são os 30 e deixa eu pedir um favor, senhor. O nosso plano a princípio é para 240. Será que teria como coordenar para nós o 340? Tá, qual é a aerovia que está? Porque o 240 é inferior, qual foi a aerovia que colocou? A princípio era via Whisky Uno, né? Mas se possível coordenar aí pra gente pro Whisky 58. Só o nível não teria problema, viu? Porque o nível depende de disponibilidade. Agora mudando a aerovia, aí o centro pede que se faça a CHG, porque a mudança de rota já não é a critério do centro, ok? Então, sugiro, como tem antecedência, faça uma CHG na IS, mudando só o nível e rota, que logo deve chegar no centro, quando o seu plano aparecer aqui, já atualiza, ok? Tá ok, obrigado. Okay. Tocando Delta, quanto à aproximação, 28, ajusta na 0 na 4, guarda pista livre. Ô, vou aqui no Delta, passando o plano e... Falo que tá no campo. Sim, então, tá autorizado, reporte perna contra o vento da 28 e reporte girando base para o 17. Tá preparado, voando para o campo, voando pelo Delta. 7152. 3152, informa o tráfego agora 9 horas, meia dúzia de milhas, como nordeste, passando nível 060 para o nível 050, é um Charlie 208. Ciente, 3152, tem o tráfego de queda. Boa noite, identifique, mantém nível 30, segundo radar. 3603, contato radar na decolagem, sou nível 300 na saída Gole. 300, aguarde 3603. Zero. 360, aguarde quanto? Ajuste no 0, 1 no 4. Aguardando. 3081, chame Brasília 1 267, na escuta? 6727, prossiga. Ok, pra mim já saiu aqui 340, 358, que acho que não vai ser necessário mudança, não. Ah, excelente, obrigado. Tô aqui no aguardo. É lá de copa, eu acho que... Salvador e alterna frequência 12685 de novo. O Delta avistado, pouso autorizado 17, vento de 220 graus, 14 nós. Eu atingi o 050. Tango Oscar, Golf Kilo, é autorizado nível 040. Controle Oscar, Golf Kilo, atingindo 050. Papatango Oscar, Golf Kilo, autorizado chegada a CARI, desse mantém a nível 040, Oscar, Golf Kilo. Golf Kilo, chegada CARI para o 040, confirme. Afirmo, Oscar Golf Kilo. Golf Kilo. Atingiu 060, Pioneiro 01. Pioneiro 01, vetoração para sequenciamento, curva à esquerda, proa 320. Em caso de falha de comunicação, ao interceptar a radial 220 de Salvador, reassuma a navegação e voe na proa de CARI, Pioneiro 01. Desde mantém a nível 050. Para 050, curva esquerda 320, mas após o caso fora de comunicação, pode interceptar 220 até o Salvador e assumir navegação, posição CARI, Pioneiro 017. Afirmativo, prossiga. Autorizado para Campinas 300, nível 300, na 358. Decola curva à esquerda da 28, saída Gole, Eval e depois Gonza. Aciona 5007 e o controle 19.35. Afirmativo, autorizado então Campinas, de voo 300. Perwisk 58, decolada 28 com curva à esquerda, a saída é Gole, Val Gonza, transponder 5007, controle 19.35, está aqui na posição 9 para, está no portão 9 para puxar o questionamento. Autorizado, no 9, puxa o chame táxi. Afirmativo, então, autorizado pushback e acionamento, reportar para táxi 14071, obrigado. 3455, pronto para cópia? Pronto. Autorizado com a FIN nível 360 na Perwisk 58. Decola da 28 com curva esquerda na saída Gole, Eval e depois Gonza. Aciona 5013 e o controle 19 decimal 35. Kilo do 0 do 4, Kilo. Controle Salvador, boa noite, boa noite, 398, 10-10-8. Voo no 398, aciona a identificação, autorizado a chegada a CARI, reduz a velocidade para 250 nós, desce até a nível 060. 060, reduzindo a 250 na CARI, 398. Jovem, no Brasil.